mas eu me levantei. Não desisti, olha eu aqui. Eu recomecei, continuei na batalha, mesmo pagando o preço. Quando a vida embaralha, o caminho é o recomeço. Eu sei que não é fácil, tem que estar preparado. Plano A, B e C pra sair do buraco. Apanhar e cair, isso não é vergonha. Vergonha é continuar deitado na lona. Aí quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Só não pode é persistir no erro, essa é a regra. Era só um moleque, achava que era um homem. Pensei que sabia de tudo, fiz besteira de monte. Meu passado ou meu futuro, qual me condena? E eu fico no dilema, será que vale a pena? Vai, vai, vamos ver de qual é, vamos pro jogo. Se liga, não é à toa que me chamam de louco. Várias vezes na minha vida falhei, várias vezes meu caminho eu errei. Já que a vida não acabou, o coração não parou, a respiração voltou, eu recomecei. Várias vezes na minha vida falhei, várias vezes meu caminho eu errei. Já que a vida não acabou, o coração não parou, a respiração voltou, eu recomecei. Às vezes eu paro um pouco, penso e reflito. Porque toda escolha tem que ser um conflito. O difícil ou o fácil, que é certo ou errado. Vou viver o hoje, sem me prender no passado. Lembranças vêm como um tiro no peito. Não adianta, o que eu fiz já tá feito. Tenho que esquecer e olhar pra frente. Acreditar que dessa vez vai ser diferente. Penso na minha família, nas pessoas que eu amo, que acreditam quando digo que tô melhorando. Que cansei de aprontar e hoje penso no futuro. Isso tudo me faz ficar em cima do muro. E foi assim que aprendi, busco o que é bom pra mim, longe do que é ruim, não quero o mesmo fim. Vários tentaram a sorte, brincaram com a morte. Não tem nenhum de pé porque a vida bate forte. Várias vezes na minha vida falhei, várias vezes meu caminho eu errei. Já que a vida não acabou, o coração não parou, a respiração voltou, eu recomecei. Várias vezes na minha vida falhei, várias vezes meu caminho eu errei. Já que a vida não acabou, o coração não parou, a respiração voltou, eu recomecei. O louco desandou, mas se recuperou. O show não acabou, apenas começou. Tenho que dar valor em quem me ajudou. Ignorar quem me atrasou, quem me abandonou. Parei de procurar um culpado pra tudo. Hoje eu que escolho como vai ser o meu mundo. Destino é pros fracos, eu escrevo meus passos. Gente falsa descarto, gente boa eu abraço. Continuo seguindo agora, sempre ligado. Focado e distante de quem me quer no buraco. O louco aqui tá firme e forte, vem o que vier. E se cair eu me levanto, me mantenho em pé. Quem não acreditou, hoje quebrou a cara. Quem diria, hein? O mundo gira e não para. Fica a dica, se hoje erra, amanhã quero acertar. Precisa mais que um tombo pra me impedir de andar. Várias vezes na minha vida falhei, várias vezes meu caminho eu errei. Já que a vida não acabou, o coração não parou, a respiração voltou, eu recomecei. Várias vezes na minha vida falhei, várias vezes meu caminho eu errei. Já que a vida não acabou, o coração não parou, a respiração voltou, eu recomecei.